Cé Júnior Rio, repertório novo. Arrocha, arrocha. Comigo, vem. Você me liga, de 0 a 5 chamadas perdidas. Não tem saída, gostar de bagunçar minha vida. Difícil segurar, ela me prende com o olhar. Não pode acabar, não pega leve na cidade. Minha postura quebra quando ela me olha assim, dançando desse jeito, jogando devagarinho. De um jeito carinhoso ela pede mais, pode deixar que o pai satisfaz. Na hora que quiser, não precisa nem marcar. Você tem passe livre pra quando quiser sentar. De noite ou madrugada, liga pra mim, que ainda estou, eu já tô aí. Chama o Legião, Legião, arrocha aí, bebê, pra tocar no paredão, ó. Maurício Gravações. Você me liga, dizendo assim, chama nas pedidas. Não tem saída, gostar de bagunçar minha vida. Difícil segurar, ela me prende com o olhar. Não pode acabar, não pega leve na cidade. Minha postura quebra quando ela me olha assim, dançando desse jeito, jogando devagarinho. De um jeito carinhoso ela pede mais, pode deixar que o pai satisfaz. Na hora que quiser, não precisa nem marcar. Você tem passe livre pra quando quiser sentar. De noite ou madrugada, liga pra mim, que em dois eu já tô aí. Vai, vai. Cé Júnior Rio, DV. Mais um beijinho nas teclas. Bora, Macheca, o Hot Valley.